Charlie, let us hope. 3190, Dr. Chernap, ciente da informação X-Ray, descida para o nosso lugar. Seu nome é 390, aciona a identificação, autorizado direto em TAP, desça para o nível 050. 050, direto em TAP, 6390. 310, autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, sem restrições, o ajuste 10 no meia, informe estabilizado. Ordenar 9.000, 2.000, é para o canal estabilizado, venha 3.102. Salvador, o Fafá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike, está para retorno, solicita voar na proa de rotatória, se autorizado. Autorizado a proa da rotatória, Fafá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike, o ajuste em Salvador, na 096, chame para descida. Já está para descida, solicita descer para 1500, Juliette, Romeu, Mike. A pessoa ainda se encontra sobre a área proibida, desce somente para 1.600 pés. 1.600, Mike. 63190, complete a aproximação, chame a Torre Salvador, 118.95. 119.63.0. Romeu Juliette, Romeu Mike, desça para 1.500 pés e chame a Torre Salvador, frequência 118.95. 1.500, Samará, 1895, Juliette, Romeu Mike. Boa. É 63.10. Avistado, pouso autorizado, piscina 0, vento 1.7, 0 graus, com 1.3 nós. Pouso 1.0, 63, 1.0. Corre Salvador, Fafá, Romeu, Juliette, Romeu, Mike, descendo para 1.500, proa de rotatória. Reporta a rotatória, Juliette, Romeu, Mike. Reportará a rotatória, Mike. Autoriza descida para 1.000 pés, senhorita Juliette Romeu Mike. Afirmo, Juliette Romeu Mike. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, autorizada final do ano 7, aguarde autorização de pouso. Autorizada final do ano 7, aguardando o Mike. Xené 6310, no solo 49, libero via Fox no 2019. Fox 319. Romeu Juliette, Romeu Mike, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, no 2, nós. Livre pouso no 7, o Juliette, Romeu Mike. Confirme o pátio? Pátio 5, senhorita. Tienta. Juliette Romeo Mike, Solo 53, velho direito, detecta o seu papá, o chefe na frequência dele, boa noite. Bom dia, papá, boa, Juliette Romeo Mike. acionando identificação, autorizado direto em TAP, desça para o nível 050. Com direto em TAP para o 050, gol 190. 190-9000, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 190-9000, informe estabilizado. 2000 pés, 190-9000, informe estabilizado, governador. Rony, boa noite. Esse é o Gol no 344, informação Yankee. Gol no 344, aciona a identificação, autorizado direto ITAP, desça para o nível 050. ITAP 50. Controle 3, o voo no 344, passar etapa acima de 220 nós. Estou livre, a velocidade voo no 344. Obrigado. Estabilizado, gol 1096. Gol 1096, completa a aproximação, chame a torre Salvador 118-95. 1096. Torre Salvador, gol 096, estabilizado e MS. 096, avistado, pouso autorizado, pista na 0, na 60 graus, na 39. Ele pouso, gol 0. Voo 344 está autorizado ao final do ILS X-Ray, desça para 2.000 sem restrições, o ajuste no 016, informe estabilizado. 2.016, chamarei estabilizado, obrigado. Gol 1096, sala 016, libera direito 219. 219. Torre Salvador, uma boa noite, TAM 3197. TAM 3197, boa noite, autorizado a linha de decolar, pistão na zero, vento no meio, zero graus e na zero noite. A linha de decola, pistão na zero, TAM 3197. Já estabilizado e avistando a pista 10, gol 1-3-44. Gol no 3-4-4, completa aproximação, chame a Torre Salvador, 1-1-8-95. 8-95, obrigado. Torre Salvador, este é o gol 1-3-44, boa noite. Gol na 344, avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento no meio, 0 graus e na 0 noite. Sente, baixou e travou. No 97, decolado 20, chama o controle no 20, decimal 8. 308, boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3197. Boa noite, TAM 3197, contato radar, ficou para o nível 340, autorizado direto Leda. Autorizado Leda, subindo 340, TAM 3197. Gol 1-3-4-4, no solo aos 2-3, de bela direita, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, gol 1-3-4-4, boa noite. Chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 128.35. Mano, 251? Afirmo, primária é 125.1 e a secundária é 1.